Capítulo 3. Aquele que afirma que permanece nele deve andar como ele andou. 1 João 2, verso 6. Edward Norman, editor do Daily News de Raymond, sentou-se em seu escritório na manhã de segunda-feira, com uma nova série de ações à sua frente. De boa fé, ele havia firmado o compromisso de fazer tudo depois de perguntar: o que Jesus faria? E como imaginava, com os olhos bem abertos para todas as possíveis consequências. Entretanto, uma vez que a rotina no jornal começou com uma semana de correria e de muitas atividades, ele se viu diante disso com certa hesitação e um sentimento quase comparável ao medo. Havia chegado ao escritório muito cedo e por alguns minutos permaneceu sozinho. Sentou-se à sua mesa em meio a um turbilhão de pensamentos que, por fim, tornaram-se um desejo que ele sabia ser tão grande quanto incomum. Ele ainda tinha de aprender, assim como todos os outros, daquele pequeno grupo que havia se comprometido a fazer o que Cristo faria, que o Espírito de vida estava se movendo com poder por meio da própria vida, como nunca antes. Ele se levantou, fechou a porta e então fez o que não fazia anos. Ajoelhou-se ao lado de sua mesa e orou para que a presença divina e a sabedoria o orientassem. Levantou-se para encarar o dia, tendo a promessa clara e nítida em sua mente. Agora, mãos à obra, parecia dizer, mas se deixaria levar pelos acontecimentos tão logo surgissem. Ele abriu a porta e começou a rotina de trabalho no escritório. O editor-chefe havia acabado de entrar e estava à sua mesa, na sala ao lado. Um dos repórteres datilografava algo em uma máquina de escrever. Edward Norman começou a escrever um editorial. O Daily News era um jornal vespertino e Norman geralmente terminava o editorial antes das 9 horas. Fazia 15 minutos que ele estava escrevendo quando o editor-chefe exclamou: "Aqui está a matéria sobre a luta de boxe que aconteceu ontem no resort. Ela terá 3 colunas e meia. Eu imagino que será publicada assim, não é?" Norman, que era um daqueles editores que cuidam de todos os detalhes do jornal, o editor-chefe sempre o consultava para assuntos de pouca ou muita importância. Às vezes, como era o caso agora, era apenas uma consulta simbólica. "Sim, não, deixe-me ver isso." Pegou a matéria datilografada como ela havia chegado pelo telégrafo e examinou com cuidado. Em seguida, pôs as folhas na mesa e começou a pensar seriamente. "Não vamos publicar isso hoje", disse por fim. O editor-chefe estava em pé à porta entre as duas salas. Ficou surpreso com a observação de seu chefe e pensou que talvez não o tivesse entendido bem. "O que o senhor disse? Deixe-a de fora. Não vamos usá-la." Mas o editor estava simplesmente estarrecido. Ficou olhando para Norman como se tivesse louco. "Clark, não acho que isso deva ser incluído no jornal. E assunto encerrado", disse Norman, encarando de sua mesa. Clark raramente discutia com o chefe. A palavra dele sempre era lei no escritório. E já se sabia que ele quase nunca mudava de ideia. As circunstâncias agora, no entanto, pareciam ser tão extraordinárias que Clark não podia deixar de se manifestar. "O senhor está me dizendo que o jornal vai ser impresso sem uma palavra sobre a luta de boxe?" "Sim, é isso que estou dizendo." "Mas nunca fizemos isso. Todos os outros jornais vão falar sobre a luta. O que os nossos assinantes vão dizer?" "Ora, isso é simplesmente..." Clark fez uma pausa, incapaz de encontrar palavras para exprimir o que pensava. Pensativo, Norman olhou para Clark. O editor-chefe era membro de uma igreja de uma denominação diferente da de Norman. Os dois nunca haviam conversado sobre assuntos religiosos, embora fossem colaboradores do jornal havia vários anos. "Entre aqui um pouquinho, Clark, e feche a porta", disse Norman. Clark entrou e os dois ficaram frente a frente. Norman não falou nada por um minuto, então exclamou de repente: "Clark, se Cristo fosse editor de um jornal, Você acha honestamente que ele publicaria 3,5 colunas sobre uma luta de boxe? Não, acho que não. Bem, essa é a única razão que eu tenho para cortar essa matéria do News. Decidi não fazer por um ano nada relacionado ao jornal, que honestamente acredito que Jesus não faria. Clark não teria ficado nem mais um pouco surpreso se o chefe de repente tivesse enlouquecido. De fato, ele achava que algo estava errado, embora em sua opinião, Norman fosse um dos últimos homens do mundo que perderia a cabeça. Que consequência essa sua decisão trará para o jornal? Finalmente, conseguiu perguntar com uma voz fraca. O que você acha? Perguntou Norman, com um olhar perspicaz. Acho que isso vai prejudicar o jornal. Clark respondeu prontamente. Ele estava se refazendo de seu estado de perplexidade e começou a protestar. Ora, não é viável dirigir um jornal hoje em um dia com base nesse conceito. É muito idealismo. O mundo não está preparado para isso. Não se mantém um jornal assim. Eu tenho plena certeza de que se você deixar essa matéria sobre a luta de boxe de fora, perderemos centenas de assinantes. Não é preciso ser vidente para saber isso. As pessoas mais influentes da cidade estão ansiosas para lê-la. Elas sabem da luta e quando abrirem o jornal hoje vão esperar pelo menos meia página. É óbvio que o senhor não pode ignorar os desejos do público a tal ponto. Na minha opinião, será um grande erro se o senhor fizer isso. Norman ficou em silêncio por um instante. Em seguida disse de forma gentil, mas firme. Clark, na sua sincera opinião, qual é o padrão correto para se determinar uma conduta? O único padrão correto para todos seria a atitude que Jesus Cristo provavelmente teria. Você diria que fazer a pergunta, o que Jesus faria, resume a melhor e mais sublime lei pela qual um homem deveria viver? E depois seguir isso à risca, independentemente das consequências? Em outras palavras, você acha que as pessoas em todos os lugares deveriam seguir mais fielmente possível o exemplo de Jesus em seu dia a dia? Clark ficou vermelho e inquieto. Se mexeu na cadeira antes de responder à pergunta do seu editor. Bem, sim. Imagino que se considerarmos aquilo que as pessoas devem fazer, não há outro padrão de conduta. Mas a pergunta que eu faço é, o que é viável? É possível o jornal se manter dessa forma? Para termos sucesso nesse ramo, temos de nos adaptar às práticas e aos métodos reconhecidos pela sociedade. Não podemos fazer o que faríamos em um mundo ideal. Você quer dizer que não podemos conduzir um jornal estritamente de acordo com os princípios cristãos e ser bem-sucedidos? Sim, é exatamente isso que estou dizendo. Não é possível. Vamos à falência em 30 dias. Norman não respondeu de imediato. Ficou bastante pensativo. Teremos oportunidades para conversar sobre esse assunto de novo, Clark. Enquanto isso, acho que devemos procurar nos entender de maneira muito franca. Eu me comprometi durante um ano a fazer tudo o que estiver relacionado ao jornal depois de responder à pergunta, o que Jesus faria? O mais honestamente possível. Continuarei a agir dessa forma, acreditando que não apenas poderemos ter sucesso, mas que poderemos ter um sucesso maior do que já tivemos. Clark levantou-se. Então a matéria não entra? Não. Há muito material bom para substituí-la, e você sabe qual é. Clark hesitou. Você vai fazer algum comentário sobre a falta da matéria? Não. Vamos mandar o jornal para a impressão como se a luta de ontem não tivesse acontecido. Clark saiu da sala e foi para a sua mesa, sentindo como se tudo estivesse desmoronado. Ele estava atônito, confuso, agitado e consideravelmente irritado. Seu grande respeito por Norman reprimiu a indignação e a revolta que cresciam em seu íntimo. Mas além de tudo isso, havia um sentimento de crescente admiração com a súbita mudança de motivação que havia entrado no escritório do Daily News e ameaçava, como ele piamente acreditava, destruir o jornal. Antes do meio-dia, todos os repórteres, impressores e funcionários do Daily News já sabiam do fato notável de que o jornal seria publicado sem mencionar uma palavra sobre a famosa luta de boxe do domingo. Os repórteres ficaram extremamente perplexos com esse anúncio. Todos nas salas de impressão e de composição tinham algo a dizer sobre o inédito acontecimento. Nas duas ou três oportunidades que Norman teve para visitar as salas de composição durante aquele dia, as pessoas interromperam o trabalho e olharam por entre as caixas, observando com curiosidade. Ele sabia que estava sendo observado, mas não disse nada e fez como se não tivesse percebido. Houve várias pequenas alterações no jornal, sugeridas pelo editor, mas nada muito importante. Ele ficou aguardando pensativo. Era como se precisasse de tempo e de uma grande oportunidade para exercer seu melhor julgamento em relação a vários assuntos, antes de responder de maneira correta à pergunta que estava sempre presente em sua mente. Ele não agiu de imediato, não porque não houvesse muitas coisas importantes no dia a dia do jornal que eram contrárias ao Espírito de Cristo, mas porque ele ainda estava sinceramente em dúvida sobre o que Jesus faria. Quando saiu no fim daquela tarde, o Daily News levou aos seus assinantes uma sensação diferente. A inclusão da matéria sobre a luta de boxe não poderia ter produzido nada parecido com o efeito causado por sua exclusão. Centenas de homens nos hotéis e nas lojas do centro da cidade, bem como assinantes regulares, abriram o jornal ansiosamente à procura da matéria sobre a grande luta. Uma vez que não a encontraram, eles correram para as bancas do News e compraram outros jornais. Nem os vendedores do jornal entenderam a exclusão da luta. Um deles gritava: "Daily News, matéria completa sobre a grande luta de boxe no resort. Vai um jornal aí, senhor?" Um homem na esquina da avenida, próximo ao escritório do News, comprou o jornal, passou os olhos pela primeira página e então, com raiva, chamou o garoto de volta. "Ei, garoto! O que aconteceu com este jornal? Não fala nada sobre a luta aqui. É sério que você está vendendo jornal velho?" "Tem nada de jornal velho aqui não", respondeu o garoto indignado. "Esse jornal é de hoje. Qual o problema, moço?" "Mas não há nada aqui sobre luta, veja." O homem devolveu o jornal e o garoto deu uma olhada apressada. Em seguida, assobiou enquanto um olhar perplexo surgia em seu rosto. Ao ver outro garoto passar por ele correndo com jornais, ele gritou: "Ei, Sam, dá aí o seu jornal que eu quero ver." Uma rápida olhada revelou o notável fato de que todos os exemplares do News estavam em silêncio sobre o tema da luta de boxe. "Aqui, me dê outro jornal", gritou o homem, "um que tenha a matéria da luta." Ele pegou o jornal e foi embora, enquanto os dois meninos continuaram a comparar os jornais, espantados por não conseguirem encontrar a matéria. "Certeza que os homens vacilaram lá no News", disse o primeiro menino. Mas, sem saber o porquê, correu para a redação do News para descobrir o motivo. Há vários outros meninos na expedição do jornal e todos estavam agitados e revoltados. A quantidade de reclamações grosseiras dirigidas ao atendente atrás do longo balcão teria levado qualquer outro ao desespero. Ele já havia praticamente se acostumado com a agitação o tempo todo e, portanto, estava calejado. O Sr. Norman estava descendo a escada em direção à sua casa, mas parou quando passou pela expedição e deu uma olhada lá dentro. "O que está acontecendo aqui, George?" perguntou ao balconista, enquanto observava aquela confusão fora do normal. "Os meninos estão dizendo que não conseguem vender um único exemplar do News hoje, porque não há nada sobre a luta", respondeu George, olhando para o editor com curiosidade, como muitos funcionários haviam feito durante o dia. O Sr. Norman hesitou por um instante. Depois entrou na expedição e confrontou os meninos. Quantos jornais temos aqui, meninos? Contem tudo. Vou comprar todos hoje. Todos os meninos olharam surpresos para ele e começaram a contar freneticamente os jornais. Deu dinheiro a eles, George. E se aparecer algum outro menino com a mesma reclamação, compre os exemplares que ele não vendeu. É justo? Perguntou aos meninos, que em um silêncio fora do comum, estavam impressionados com a atitude inédita do editor. É justo. Bem, eu devia, mas o senhor vai manter isso? Vai ser sempre assim para o bem dos meus companheiros? O senhor Norman esboçou um leve sorriso, mas não julgou ser necessário responder a pergunta. Ele saiu do prédio e foi para casa. No caminho, não pôde deixar de pensar na pergunta que não lhe saía da cabeça. Jesus teria feito isso? A pergunta não tinha tanto a ver com o acordo que havia acabado de fazer com os meninos, mas com toda a motivação que o havia instigado desde que tinha feito a promessa. Eram os vendedores que estavam sofrendo com a medida que ele havia tomado, porque eram eles que deveriam arcar com prejuízo. A culpa não era deles. Ele era um homem rico e, se quisesse, podia proporcionar um pouco de alegria à vida deles. Ele acreditava, a caminho de casa, que Jesus teria feito o que ele fez, ou algo semelhante, para escapar de um possível sentimento de injustiça. Ele não estava tomando essas decisões por causa de outra pessoa, mas sim por causa da sua própria conduta. Não estava em posição de fazer afirmações dogmáticas e achava que isso só poderia responder com seu próprio julgamento e consciência quanto à sua interpretação da atitude que seu mestre provavelmente teria. A queda na venda do jornal, de certa forma, ele já havia esperado, mas ainda não havia percebido a extensão do prejuízo para o jornal se tal política continuasse.